Caso 2781 no Recife, 1260, caso negativo no 288. 1260 Recife ou 1288, azul 2781. Controle Salvador, boa noite, está na 6310, cruza 1110, nossa escuta, informação que está no sentido. Na 6310, identificação, descendente 050, via chegada Mari, o ajuste Salvador 1020. Afirmativo, desce via chegada Mari, entendeu 050, positivo? Confirmo. Certo. Agora, Galeão, confirmando. 973 da Gol? Não, Gol 2043. 2043, ainda não tem o seu plano de voo, poderia confirmar o horário de plano? As 2255. Sete, aguarda só um minuto. Aguarda o Gol 2043. Sala tá 3662? Sim? Sala tá 3662, apenas confirmando 03 ou 02, posição de parada? 03. Ok, gente. Saneamento 310, em São Paulo, lá indicado? Mantendo 260. Instrução para 240. 240, 6310. Cidade 021, without restrictions, 72,000, Q&A com 020. Controle, boa noite, voo no 096. 096, a senhora da identificação chega da Mara e se mantém o nível 050. 070, pode voar após após voar e TAP? 3 ainda não tem o seu plano, aguarda só um minuto. Aguardo, é provável que seja para o voo 2043. Confirma o destino? Guarulhos. Provável da Eulia da Mótima. Obrigado. Da 310, livre das restrições de altitude, desce para 3.000 pés, ajustado em 1.020. Controle o voo no 096. Siga. 096, prossiga. Pode voar em TAP? Número 3, manter a sua chegada. Eu perdi, ok, obrigado. Xanema 310, copiou o controle. Reventivo. Livre das restrições de altitude, desce para 3.000 pés, o ajuste 1.020. Para 3.000, liberado a restrição, 1.020, Chanel. Cidade 21, clear, proceed, call me first. Clear to establish, é Portugal, 021. Tapa o voo 2043. Confirme? O voo 2043, só para informar o QSL é 0903. Foi informado, passado o plano 2156. Beijo. Saneamento 310, redução para 2009. 2006310. 2010, tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, cruzando 4.000 pés para 2.000 pés, o Alfa 310 com 1.809 ground. Bono 096 em redução para 2309. Sim, vai iniciando a redução então 230, Bono 096. Saneamento 310, o tráfego que procede encontra-se agora com 1709 ground, reduza para 1809. Reduzindo, 6310. Solo Gol 2043. Gol 2043, já temos o seu plano de voo, aguarda somente mais um instante, estamos aguardando o código transponder. Ok, é possível iniciar o acionamento e copiar esse código no SAC? Tá pronto, cópia, só vai ficar faltando o código transponder. Pronto, cópia. Sabe, LS, encontrará estabilizando o voo com 096, cancelado dos 2050. Brasil 21, call Salvador Tower, 1895, good luck. 1895, para Brasil 21, boa noite. Prossegui para 2.000, 6.300. Sim, para 2.000, outras ADLS e reporta estabilizada. Para 2.000, livre ADLS. Não, estável, só foi 1.0. Portugal 021, Canadian 1.0.2.0, clear to land 1.0, wind 140 degrees, 08 knots. Gol 2043. Tá pronto, na posição 7. Gol 2043, autorizado acionamento, pushback, chame táxi. Autoridade na frontagem, muito obrigado. Confirma somente... Ah, já apareceu aqui pra gente. É a posição 7 do Pátio 3, confirma. Confirma, posição 7 aqui no... Pátio principal, 7 do Pátio principal. Gol 2043, chame pronto táxi. Vai tomar. Saneamento 310, chama a torre em 18.95. 95, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. O Saneamento 310. Oi, Saneamento 310, boa noite. Tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, número 2. Tráfego precede um R2 da TAP. Ajuste 1020, reporte na externa. Ok, está visual com o tráfego da SAP, reporta na externa. contato com o 2043, com 174 a bordo, autonomia 0406, alterna Galeão. Voo 2043, aguarda para o início de táxi, por gentileza. Aguarda, voo 2043. Airport 021, on the ground at 14, leave by right, contact 121-10. Portugal 01. On the ground at 14, vacated the runway by your right, contact 121-10. Ok, by the right, contact ground 1-1-1 there, Portugal 01, bring up on it. Mil pés agora na aproximação final, 6310. Gente, Xanay 6310, ajuste 1020, vento 1,50 graus, 089, pista 1-0 molhada, pouso autorizado. Ok, livre pouso 6310. Como é que tem que mais? Portugal 021, Alpha, hold short, taxiway Juliet. Alpha, hold short, Juliet, there, Portugal 021. Plano 096, torre 118, decimal 95. 895, vamos 096. Oi, uma boa noite, gol no 096, não sei se foi. Opa, gol no 096. Frente do tráfego e aporte no externo. Ajuste no 020. É, já pode no externo, gol 096. No ponto de espera da no 0 e a Índia. O ajuste do altímetro no 020. 020, o código transponder 5100. E no ponto de espera, chama a torre 1895 via Índia, gol 2043. Oi, boa noite, gol 2043, ponto de espera da 1-0. Sir Julius, stand 1-1, portugal 021. Gol 2043. Gente, tráfego da companhia agora uma milha do externo, autorizado aliar e manter, pista 1-0. Autorizado aliar e manter, 1-0, gol 2043. Proxané 63, 1-0, solos 1-7, livre agora na Fox, chame 2-1-1. Livre a Fox, chama 2-1-1. Solo, Xané 6310, livrando na Fox, eu escuto. Xané 6310, Alfa, Juliette, portão 05, retaguarda do Airbus 330 da Portugal. Alfa, Juliette, portão 05, confirmando, aguardando a saída do pátio do Airbus, é isso? Negativo, vai estar que sai retaguarda do Airbus 310 da Portugal. Ingresso a Juliette, portão 05. Ah, tá, ok, seguindo a Airbus então, ingresso a Juliette, gate 05-6310. Linha já rolando, linha 20 ao ajuste, vento 150, 10 nós, pista molhada. Já aguardo a sua autorização, gol 1096. Gol 1096, pouso autorizado, pista 1-0. Sempre pouso 1-0, gol 1096. Gol 2043 decolado aos 18208, bom voo. 08, boa noite, o Gol 2043, certo. Você pode confirmar o vento para o Gol 1096, por favor? Vento 1970, 10 nós. Obrigado. Posição Conde Coin Uniforme, câmbio. Azul 2795, por gentileza, coloque o código 5062 para o contato radar. Controle, boa noite, Gol 2043, decola, abertura Azael. Controle, Salvador, boa noite, Gol 2043. Gol 2043, contato radar na decolagem, saída da El, submontanho 360. Da El 360, Gol 2043. Do 2795, contato radar estabelecido sobre posição Conde, para interceptar a chegada bom, vai na torre de pelo, reposte para descida. Mantenha o transponder locado 5062. Pro de pelo, 2795. Solos 2-0, livre à direita, chama 2-1-1. 2-1-1, Gol 1-0-9-6. Noite, Gol 1-9-7-3. Salvador, boa noite, Bono 0-9-6, Livrão. Beleza, Bono 0-9-6, autorizado via Alfa e Juliette, até o portão 09. Alfa e Juliette para 09, Bono 0-9-6. Salvador, o Gol 1973. Possível. Autorização de tráfego para Galeão, nível 360. 2-1-1. 2-1-1, né? Salvador, o Gol 1973. Gol 1973. Autorizado Galeão, Antônio Carlos Jobim. Via. Campeão número 857. Moço, restante conforme rota. Nível 360. Saída da El, Leda, Irume. Decola da 1-0 com curva à direita, o código 5134, controle no 208. Autorizado 360, via rota do plano de voo, pro Gol 1973, via pela Vibra 857, moço. Pistão no 0, curva à direita após, da El, Leda e Rumi, 5134 e 1208 no controle. Uma pronto, portão 04, Gol 1973. Calma aí. Controle Gol 2043. Quem para o controle? Gol 2043, vai de coordenar a prova de Mótiva. Aguarde. 2043, chama Recife em 13325. 3325 ou 2043, boa noite. Boa noite, é o Zan 3858, com a informação uniforme. Está na posição 02370 para Fortaleza. Azul 2795, desça para o 050. 50, 2795. Foxtrot Zulu. Via. Upper Zulu 19, Bangu, DCT Abocu, o restante conforme rota. Nível 370, saída Momo, COG, Froti. Decola da pista 10 com curva esquerda. Código. É o 5142 e controle de saída 120.80. Autorizado 370 para Fortaleza, via Upper Zulu 19 até Bangu, após direto Abucu, após direto Fortaleza. Decolada a pista 10 no perfil da Momo, Cosmo, na transição Frosty. Controle após 1208, transponder 5142, stand 3858. Correto, chama pronto para estiver em acionamento no portão 02, stand 3858. Camarada para posicionar, tá 3258. Chanel 6310, está com informação de som, autorização para Recife. 6310, aguarda um minuto, cobre para Recife, prepare saída Puca, Jamaracaju. Aguardando, Puca, Jamaracaju, obrigado. Sub 795, cruzado direto Duna, descendo para 2000 sem restrições, o ajuste no 020. Duna, 2000, 2795. 795, livre LS, reporte quanto estabilizado. Reportarei. Salvador, o gol 1973. Gol 1973 para você. Pushback acionamento na posição 4. Autorizado 04, chame tarde. Chama aí. Chame a 310.4. Prossiga. É 310, autorizado, Serra Brava, Fox Trot Zulu. Via, UPE Zulu 97, restante conforme rota do plano de voo. E o 350, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 90 com curva esquerda. O código é o 5136, controle de saída no 20 decimal 80. Pessoal, confirmando, seu nome, destino é Recife. Gente, Serra Brava, Fox, Romeu Fox Trot, confirmando. Ok, então autorizado Recife 350, Puca Jamaracaju a saída, aerovia Tesouro 97, decola da pista 10, transporte 5136, chanel 6310. Acionamento correto, chame pronto, pushback acionamento, portão 05. É o 3858, chamado de 2 minutos. É o número 2 do setor. Mais 2 minutos, 1973, POBD. 172, autonomia 3 horas, 28 minutos, fazendo no convênio. Voo 1973, autorizado Índia, com espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste altímetro no 020. Índia, com espera da 10, 1895, 1029, chegou 1973. Autorizado, puxa acionamento no 02, chama o táxi. Autorizado, puxa acionar, 03258, chamará para o táxi. Gol 1973. Pronto, ponte espera da 1-0. Gol 1973 autorizado, alinhar e decolar para o estado 1-0. Vento 1-50 gramas, 10 nós, 1020 no ajuste. 320, alinha, decolar 1-0, Gol 1973. Estabilizou, 2795, visual. 2795, torre 1895. 14, 2795. 18.95. Torre azul, 2795. Azul 2795, tráfego avistado, ajuste 1020, continue a aproximação, aguarde pista livre, um Boeing da Gol iniciando a rolagem. 27957. Azul 2795, pouso autorizado, pista na 0, vento 1970 graus, 14 nós, com pista molhada. Livre, pouso 2795. Turno meio de 3 horas e 14. Com voo. Daí 8 agora, vou no 973, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Tá, 3305, transfere, descendo a voo no 50. 2305, acena a identificação, chegada na área, desça para 050, direto Duna. Duna, descendo 050, 3305. Controle, Salvador, gol 1973, na saída da EL, cruzando 1700. 1973, ciente, contato radar, submontanho 360, voando Leda. 360, autorizado Leda, gol 1973. Azul 2795 no solo, os 42, direita 219, corrigindo, 211. Direita 211. Salo Salvador, boa noite, Azul 2795. Gol 2795, Alfa, Kilo Pat 3, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo Pat 3, atento. 120, identifique-se para me receptar a chegada Mário, vai na proa de Mário, descendo para o 50 com o Daniel. Proa de Mário, descendo para o 50, na frente, para o 20. 0 graus, 18 nós, com 1020 na justiça. 1020, autorizando a linha, ele vai falar pista no 0, tá 3, 8, 50. Tá, 3850, decola 245208, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Tá, 3858. 3858, contato radar, saída Momo, autorizado 370, sem restrições. Momo 370, 3858. Sou 1973, chama centro Recife em 13325, alterna em 1251. 1-3-3-2-5, alterna 251, com centro Recife, 1973. Bom. 3305, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, no zero, reporta ao localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, reporta ao localizador, 3305. Castor 2-0, velocidade a critério, autorizado direto Duna. Descendo sem restrições para 3.000 pés, o ajuste no 021. Direto Duna 3.000 pés, comigo 21, Castor 2-0. Voo na 1096.4. Sim, pronto, não sei se pode ser. Bono 096, autorizado Sierra Bravo Foxtrot Zulu, via, eu pôr Zulu no 9, de Bangu a Boku, restante conforme rota. Nível 370, saída Momo, COG Froti, decolada 10 com curva esquerda, código 5150, controle no 208. Esse aprovou conforme então, nível 370, via Momo Froti, decolando da pista 10 com curva esquerda. Aí prossegue a peso do voo 19, Bangu, Abocu, 2 direto. 5150 é o código 208, é o controle voo 1096. Voo no 096, correto, chama pronto, portão 09. Sim, pode, obrigado. Autorizado, se tiver questionamento, portão 05, chame o táxi. Camarada, táxi, 63, chame o táxi. Controle, pastor 20. São 3858, chama Recife em 12685, por gentileza, coordena com o mesmo. 2685. Controle, pastor 20. 30 para cima. Vai situar 25 graus à esquerda, só para lembrar a formação, hein? Você faz 2000 e sua navegação usando Duna? Pode dizer Duna, pastor 20. São 3305. Sobre Duna, chama a torre em 18.95. Duna, 18.95, 3.305. Pastor 2.0, desce para 2, meu país, autorizado LS, reporta no localizador. 3.10, vai reportar no localizador, o pastor 2.0 está na frente de Duna. Boa noite, é o 3305 da TAM, passando do Naguardia, aceitando o localizador. Sim, está 3305, tráfego avistado. Continua a aproximação, reporte no externo. Vento 150 graus, 10 nós, 1020, chuva leve na vertical do aeródromo, pista molhada. Ok, então, continuando a aproximação, reporta no externo o 3305.